Bom, primeiramente, boa noite a todos. Coronel Henrique se apresentando aqui. Bom, só queria falar aí a respeito dessa reunião que vai começar, está começando agora, às 21 horas e 26 minutos, horário oficial de Brasília, do dia 7/1/2016. Bom, nossa primeira reunião do ano 2016. Eu preparei algumas pautas aqui que eu queria colocar nesta reunião e diz respeito ao seguinte. Eu estive observando aí, por mais que seja nessa parte de início, né, do BPM, mas a gente já tem que rever porque dia 17 está chegando, só faltam apenas 10 dias, tá? O uso das skins, pessoal. Ainda tem gente que está desobedecendo o uso das skins. Eu estou vendo gente de rock com skin de FT, estou vendo gente de FT com outra skin, tá? Rocão já peguei também, estagiário já com outra skin, então vamos procurar usar a skin correta, tá? Todos procurem, ó, se informem no grupo 24 horas, tá? Quem não tá ainda, tá? Por favor, deixa, depois de terminar a reunião, procura o comando geral, procura o estado maior, para estar solicitando a entrada no grupo 24 horas notícias, né? Lá do Facebook. Tá? E também é importante. Só um minuto. Bom, pessoal, é o seguinte, enquanto o coronel já volta, deixa eu lhe perguntar. Bom, nós temos aí o comando barra PM Skin, tá? E ele aparece, lógico, um painel onde você pode escolher a sua skin. Nós sabemos que no grupo 24 horas já foi dito quais IDs de skin pertencem a qual guarnição, né? Se quem não sabe, por favor, vá lá. Tem muita gente que usa pack, né? Nós não temos ainda um pack padrão do BPM. A gente já usou há muito tempo atrás. Hoje fica a critério de cada guarnição ter o seu, tá? Porque gera muito trabalho fazer pack, enfim, uma série de outros motivos. Quando você digita barra PM skin, ele não aparece lá o ID da skin. Se você não tiver configurado aí no teu computador as skins corretas para cada guarnição, você não vai saber identificar qual é a skin de cada guarnição. Pode ser que seja isso o problema que esteja acontecendo. Pergunta. Se a grande maioria tiver problema no barra PM skin, a gente vai voltar a um antigo modo, que é o barra PM skin, mas ele aparece um menu para você mesmo digitar o ID da skin, tá? Vocês preferem painel, tá? Ou vocês preferem o numeral da skin? Vamos começar do Alex até o final. Alex, sua opinião. Painel. Então vamos lá, painel, um ponto. Tá, próximo. Painel. Ok, dois pontos. Próximo. Painel. Painel, três pontos. Próximo. Quais são as opções de RPT, por favor, coronel? Painel e por ID. Ou você digita o ID ou você escolhe no painel do jeito que tá. Qual a sua opinião? ID. Positivo, próximo. Painel. Próximo. Painel. Painel também, próximo. João Fonseca? Oi, o quê? Você escolhe painel ou ID? Eu tava aqui RX, cheguei aqui agora. Tá, não repita isso na próxima. Estagiário Júlio César. Júlio César em QAP? Tenente Lucas. ID. Painel. Soldado Lucas. Oi? Painel. Painel. Ok. Próximo, Coronel Igor Marques. Disconnected from your channel. Coronel Igor Marques. Major Rodrigues. Coronel, ele foi no banheiro, ele tinha me avisado aí. Major Rodrigues. Painel. User was moved to your channel. Apresentando, preferi ID. ID. Sai logo com teu nome e sobrenome, já foi falado. Terceiro Sargento Suelis. Eu prefiro ID. ID, ok. Tenente William. Painel. Painel, coronel. Tá, a painel ganhou pela grande maioria, tá? Foram 6, 7, 8, 9 votos a 4. Então, vence painel, continua do jeito que tá. Então, pessoal, é o seguinte. Não tem o porquê de vocês errarem. Tá? O que o Coronel Henrique Costa está dizendo aí, tá? Poderia ser algum problema referente a EP. Como a grande maioria prefere o painel, então vamos se adaptar ao painel, escolherem as skins corretamente para que não ocasione problemas. Tá? Tem dúvidas? Você está montando teu pack? Vai lá no grupo de notícias do Facebook. Quem não estiver no grupo de notícias, procurem Igor Marques ou Henrique Costa. Eles são administradores, eles podem te autorizar lá no grupo. Tá? Não sabem o grupo? Peçam o link para eles, que eles vão passar para você no Facebook. Todo tipo de atualização, qualquer coisa no BPM, vai ser postada lá. Então é muito importante todos vocês estarem cadastrados lá. Beleza? Coronel Henrique, você continua aí, por favor. Positivo. Bom, falei sobre as skins, né? Que a corregedoria, o comando geral, estamos autorizados a punir o Estado-Maior também, a punir as pessoas que foram, né, flagradas com a skin correta, tá? É cadeia, suspensão, advertência, fica a critério, tá? Outra, o uso de viaturas para fins particulares, foi estabelecido uma regra, tá? Está proibido o uso de viaturas para fins particulares, para ir na sua casa, para fazer isso, para ir no Burger Shot, para isso, para aquilo, está proibido, tá? É uso de viaturas só mediante autorização ou do comando. Inclusive, coronel, uma licença, isso está posto no artigo 15, foi atualizado essa semana, no artigo 15, diz o seguinte: proibido estagiários conduzir viaturas pelas ruas, tá? Somente autorizado pelo comando geral e no CT de treinamento. Você quer pegar a viatura? Você pode, desde que autorizado pelo comando geral e a viatura esteja no centro de treinamento. Lá você pode usar à vontade o dia todo, o tempo que precisar, tá? Outro procedimento novo que foi colocado também é o seguinte: eu tô na minha guarnição sem fazer nada, meu comando não está presente, sou estagiário, eu posso participar de outros treinamentos de outras guarnições? Eu posso acompanhar? Não é participar, viu, gente? Não confundam. Participar é quando você tem um envolvimento, tá? É emprestado, tem um envolvimento. Isso não, é acompanhar, você vai ficar parado só observando o treinamento, tá? Então, pode ou não? Pode. Claro que pode, desde que o instrutor, tá, autorize. Então, por exemplo, quem que está dando a aula lá na rota? É o major? O major autorizou? Beleza, vai lá, acompanha. Você está autorizado a acompanhar. Entendeu? Força tática, quem está fazendo o treinamento é um sargento? Ele está sendo o instrutor. Peça permissão. Ele autorizou? Acompanhe. Tá? A gente aqui não proíbe acompanhar treinamento, mas temos uma regra. Peça autorização. Se o instrutor autorizar, você participa na boa. Ah, mas ele não autorizou, estou sem fazer nada. Beleza, pega a tua viatura, vai no centro de treinamento e faz alguma coisa lá. Tá? Na cidade não se pode usar viatura para fins particulares, como o Henrique Costa mesmo disse. Ah, vou pegar porque eu vou lá na Binco, lá na loja. Enfim. Gente, o dinheiro no servidor é muito fácil, ainda está sendo muito fácil. Hoje, para você comprar um veículo, está muito fácil no servidor. Comprem um veículo, digitem, entrem no menu de ajuda, estacionem o seu veículo e tenha ele com você. Precisou fazer uma corrida, ir de um local a outro? Use teu carro particular, faça o que você tem que fazer. Uma vez foi me perguntado, ah, mas por que que quando eu estou com a minha skin de policial, eu tiro minha farda, vou ficar novamente como civil, eu ainda continuo com a minha farda, eu tenho que ir lá na Binco, comprar uma roupa de civil, gasto lá R$500. Isso vai mudar? Não vai mudar, tá? Por quê, gente? O dinheiro no servidor, ele precisa circular, tá? User was moved to your channel. Ele precisa circular. Então, por exemplo, o dinheiro que você gasta na Binco vai para o dono da empresa. Que a empresa tem o servidor, ele tem empresas e tem casas. Você vai comprar um carro na sua concessionária, vai para o dono da empresa. Você vai abastecer o seu veículo, vai para o governo. tá? Que consequentemente ele vai pagar os policiais. Então, tudo tem um destino. Tudo tem um destino. E hoje, como o dinheiro está muito fácil no servidor, qualquer um tem R$500 para comprar uma roupa. Qualquer um. Tá? Então, quando você loga CS ou no servidor, você tem que estar em QRV. Então, por isso que você já começa com a tua farda. Ah, mas eu quero ser civil? Então, pague o preço. Paga lá R$500, usa uma roupa de civil e trabalhe como civil. Pega um emprego secundário, vai se divertir. Tá? Então, é isso. Coronel, tá aí no QAP? Henrique? Pode continuar. Bom, então eu comentei sobre o uso das skins. Uso das viaturas para fins particulares está proibido. Outro também importante é o seguinte. Existe uma regra no BPM que diz o seguinte. Eu só não me lembro dos numerais. Não estou lembrado do numeral dela. Mas ela diz o seguinte. Cada hierarquia corresponde pelos seus atos. Certo? Vem acontecendo uma coisa no batalhão que está me incomodando bastante, é isso daí. Estão preocupados com que tal hierarquia, tal patente vai responder ou não pelo seu erro, suposto erro. Senhores, se, um exemplo, se o primeiro sargento da ROCAM tomar uma decisão dentro da ROCAM, como supervisor ROCAM, ele vai responder pelo seu ato. Se o terceiro sargento de rota tomar uma decisão como sargento de rota, ele responde pelo seu ato. Assim como o Major Rodrigues responde pelo seu ato, eu também respondo pelos meus atos. Tome cuidado. Há a necessidade da leitura das regras. Certo? Eu estou vendo muito descumprimento em regra. E a partir de hoje, certo? A partir de hoje, como uma coisa, isso, ó, artigo 38, toda hierarquia responderá pelos seus atos, cabendo ao comando geral a tomada de decisão. Certo? Então, é o seguinte, a partir de hoje, a corregedoria já está ciente, o comando geral e o Estado-Maior já estão cientes. Já está sendo orientado por, mais uma vez, nem orientado deveria ser, qualquer violação nas regras será acarretada de punições. Certo? Ponto final. A partir de hoje, não perdoo mais. Tá? Já orientamos esse tempo. Daqui para frente é disciplina, organização e respeito. Acabou. Acabou o tempo de orientação. Vocês já estão... Lê regra, pessoal. Se vocês lessem as regras, entra tudo ok, mas parece que tem gente que não tá lendo regra aqui. Então, o que eu fiz, o que o major vai fazer ou fez, o que o tenente fez ou vai fazer ou deixou de fazer, iremos responder. Não cabe a ninguém em perguntar a hierarquia superior ou inferior se tá certo ou tá errado. Isso está proibido, está em regra e terá punição. A partir de hoje, tá? Bom, tendo visto essa regra também aí, a importância das skins, tá? Cojuria vai cair em cima disso daí também, tá? A partir de hoje, temos 10 dias contados, não é muito, nem é pouco, tá? A gente tem que trabalhar bastante em treinamento e deixar com que nosso batalhão esteja preparado para o início das gangues. Falando em gangue, foi se divulgado um formulário. Eu preciso que, por enquanto, por livre e espontânea vontade, vocês divulguem, por favor, coronel. Coloca aqui no chat do gabinete o link do formulário, por favor, das gangues. Para divulgação, de início, vai ser de livre e espontânea vontade. Futuramente, para uma divulgação maior, eu vou designar o Igor Marques, juntamente comigo, também vou ajudar sim, por que não? E iremos divulgar, né, montar um grupo de divulgação, tá? Esse grupo ele divulgará tanto para o BPM e tanto para o servidor. Por quê? Porque quando a gente tiver a administração do servidor pronta, aí quem divulga o servidor é a administração. Nós vamos divulgar o BPM. Mas enquanto não temos essa administração, nós iremos divulgar. Tá? Então, é isso. Deixa eu ver mais uma coisa que eu tenho para falar. As viaturas, né? Pessoal, foi atualizado a viatura, o modelo, como é que eu posso dizer? A forma do início do patrulhamento, a forma de como a viatura vai se pronunciar. Vai ser um pedido pessoal meu, para quem quiser se informar mais, no meu gabinete há dois arquivos. Eu só quero que parem o chat aí, pessoal. Não estou conseguindo falar, não. Está incomodando, mano. Há dois arquivos chamados reunião do dia 28/12/2015. Esses arquivos é da reunião completa. Quem tiver alguma dúvida... Tá? Ô, tenente, muda seu microfone, por favor. Quem tiver alguma dúvida em relação... Me procura, tá? Essa reunião é a completa, tá no padrão do meu gabinete, por favor, baixe e escute. Demora, mas ela explica mais, ela detalha mais, tá? Ao longo dessa semana, eu gostaria de parabenizar o comando de Rocão, o comando de Rota, da Força Tática, que vem desempenhando bastante trabalho, trabalhado com seus efetivos, feito treinamentos e acompanhando, tá? Estamos acompanhando. Vai ser um dia marcado para a entrega das medalhas, também gostaria de estar dizendo isso, tá? Nós vamos entregar as medalhas, mas como assim? A quem já tinha, tá, pessoal? Quem entra agora, talvez não receba, tá? Mas aos veteranos do K-17 serão entregados as medalhas, tá bom? Podem ficar tranquilos, ninguém vai começar do zero. Quem já tinha vai passar a ter novamente, só vai ser marcado um dia. Coronel, você pode ir falando mais uma coisa aí, se eu me lembrar, eu puxo o assunto. Minha pauta aqui deu um problema, tá? Pode... Tá no QAP? Positivo. Pode iniciar alguma coisa aí que eu vou tentar me lembrar mais de uma. Eu vou dar a palavra antes de falar pro Tenente Lucas, acho que ele quer falar alguma coisa. Com a palavra aí, Tenente. Não, negativo, era só pra estar apresentando aí, falando do Douglas Espada, mas na hora era pro início da reunião, tá tranquilo, é new. Positivo. Um minutinho. Bom, então é o seguinte, pessoal, como o Coronel Henrique Costa disse, isso tá gerando uma certa preocupação, tá? Um minutinho só. Bom, voltando aqui. O que que tá... Só um minuto, Coronel. O Tenente Silva, da Rádio Patrulha... Tá mutado, já mutei. Vou continuar. Então é o seguinte. Vamos voltando aqui. O que eu tava falando? Sobre... Perdi aqui. Outro... Bom, tá. O fato que está nos dando assim, um pouco de preocupação é por ser hoje dia 7, tá? E nosso servidor está programado para se inaugurar dia 17 de janeiro, às 17 horas, tá? Ou seja, nós temos aí 10 dias para apresentar o nosso BPM completo, né? Vejo que tem bastante gente, as guarnições estão trabalhando duro para isso, mas... Não é só isso, tá, gente? Acho que nós somos um dos únicos BPMs, talvez um dos únicos BPMs, a termos aí batalhão e servidor, tá? Tudo incluso, tá? E não é fácil, gente, administrar os dois setores. A gente tá futuramente buscando um administrador competente, justo, para assumir o servidor, tá? E a gente não ter mais essa ligação, desviar a nossa atenção do BPM com o servidor. Tá? Quem escolhe, respondendo aí a pergunta, né, no artigo 44, é o próprio administrador, é o próprio comando geral. Ele vai escolher quem ele acha que deve ser competente para fazer o serviço e se a pessoa aceita o serviço. Não adianta pedir, que não insistir, que a gente não coloca por petição. A gente não trabalha dessa forma. Tá? Não é assim que funciona. Pessoal, é o seguinte. Eu quero agradecer todas as guarnições que estão se empenhando nos treinamentos, Força Tática, ROCAM, Rota, tá? Acho muito bacana isso daí, tá? E na questão também, pessoal, dessa inauguração, dando um pouco de assunto, a gente tem esse formulário aí, cadastro de gangues, que isso deve ser divulgado. Hoje nós não temos aí no Departamento 5 do Estado-Maior uma pessoa para fazer a comunicação, tá? Para interagir com as redes sociais, nós não temos uma pessoa. Para isso, a gente pede a colaboração mútua de todos. Todos se unam. O BPM é de vocês, ajudem o BPM. Pegue esse link, o banner está aí, faça uma postagem decente, chamem o pessoal para o servidor, dia 17, inauguração. Tem gangue? Preencha o cadastro, olha, já está tudo pronto aí, é só preencher o cadastro e aguardar o contato do comando, tá? A Brasil Novo Começo entrará em contato com vocês, tá? Então, ajudem o BPM, gente, vamos nos multiplicar. Um, quando divulga, é uma coisa, quando 10 estão divulgando, o resultado é muito melhor, tá? Eu vou pedir a colaboração de todos, ajudem mesmo, o batalhão é de vocês, senão vocês vão sobrecarregar ainda mais o comando geral, tá? E as coisas vão acontecer, mas um pouco devagar, tá? O servidor vai ser inaugurado, né? Se tudo ocorrer bem, terá gangues. Se tudo não ocorrer bem, paciência, tá? Mas acredito que a gente vai conseguir. Eu também tinha conversado com o Rafa Souza. Sei, ele disse que assumiria o comando vermelho. Mas isso ainda ficou só na palavra, né? Nada foi definido ainda. Vou tentar entrar em contato com o mesmo e fechar isso daí. Bom, a 17 BPM, pessoal, no quesito organização e disciplina e respeito, ela é vista aí em outros BPMs, tá? Como se fosse assim, como posso dizer, uma referência. Pessoas que serviram a 17 é referência em outros batalhões. O nosso batalhão ele é pouco falado, tá? Mas ele é temido, é respeitado. Por quê? Porque aqui é a organização, aqui é o companheirismo, aqui é os eternos companheiros de farda, tá? A gente tem um trabalho sério, é chato, mas é compensativo, tá? Poderia estarmos aqui hoje com 100 pessoas na sala, 200, o que fosse. Mas será que a gente teríamos esse diálogo igual nós estamos tendo hoje? Será que o pessoal teria a decência de ficar quieto, ouvir quem está falando? Será? Não sei. A 17 BPM trabalha nisso, tá? A gente sempre está aqui para ajudar vocês, sempre. Tá? Só que a gente pede também para que vocês ajam de uma forma correta. Nós temos aí 43 regras, foram atualizadas, espero que vocês leiam com muita atenção, esse pessoal que está chegando, leiam as regras, tá? Regras existem para serem cumpridas. E depois que acontecer uma exoneração, uma punição, alguma coisa do tipo, você vai ter que estar ciente. A culpa não vai ser minha, não vai ser do Henrique, não vai ser de ninguém, porque eu tô falando para vocês com todas as palavras. Façam o... User disconnected from your channel. Leiam as regras, tá? Então, por exemplo, o que que é o procedimento? Hábitos. Você está com um problema na sua guarnição? Procure o seu líder, o seu superior, tá? Se o seu superior não conseguir resolver, isso vai ser passado por comando de CPA, no caso de vocês, né? ROCAM, Força Tática, Rádio Patrulha. Como não temos CPA, isso vai direto para o comando geral. Mas antes, você tem que aprender a falar com o teu comando, tá? Eu sempre falar com o teu comando. Por quê? Porque às vezes gera um problema. Às vezes a gente não está assim a todo tempo disponível para todo mundo um por um. Tanto é que a gente tem aí um site chamado Rota Comando SAMP. Nós temos uma opção lá de departamento, que você clicando lá, você vai digitar uma senha. Isso já foi falado na reunião anterior, vocês podem perguntar para os seus comandos, para os seus superiores, como que é o procedimento. Vocês vão logar lá, tem uns formulários, tá? Para qualquer tipo de assunto, até mesmo para falar em particular com o comando geral, tá? Quer falar aqui no teste também com o comando geral? Não tem problema, tá? A gente puxa, você pede uma informação, né, uma mensagem. Olha, eu posso subir no teu gabinete, coronel? Ah, mas o que que seria? Ah, eu quero abordar tal assunto. E não está resolvido. Tudo bem. A gente pode puxar ou não. Salas com cadeado, proibido. O comando geral que tiver com cadeado não pode entrar. Tá? Por que eu falo isso? Ah, não pode entrar. Ah, pô, tem senha, por que que entra? É porque tem patentes que ignoram, né? Está cadastrado no TS para ignorar salas com chave. Então, peço para que mesmo esses aí não entrem. Principalmente comando geral. Está com cadeado é porque algum BO está acontecendo. Atualizações. Servidor, gente, foi atualizado muita coisa. A Rádio Patrulha, nós atualizamos o chão, que estava bugado pra caramba. Estavam muitos objetos no mesmo lugar, estava ocasionando muito lag, melhoramos. Nós também arrumamos aí, agora há pouco, o comando de escudo. Você pode ir lá no colete mesmo, onde equipa, digitar escudo, barra escudo. Você vai pegar agora um kit de tropa de choque, que seria o escudo, o extintor de incêndio e a granada de fumaça. Aí cerca de 20 granadas de fumaça. Tá? Para poder conter o pessoal. Terminou? Tirar escudo. Vai remover todo esse kit que vocês pegaram. Pessoal, vocês vão trabalhar de civil? Tipo, bateu o cartão, tá de civil? Ah, mas eu tô de civil. E agora? Eu não posso equipar, sair do meu trabalho. Como eu vou fazer? É permitido o uso de uma arma. Uma Desert Eagle, por exemplo. Ah, eu preciso comprar? Não. Você digita o comando barra pistola, você já tem uma arma na tua mão, a qualquer hora que você quiser. Ah, eu tô de civil, mas eu posso andar de M4? Pode. Tem autorização desde que esteja fardado. Fora do serviço, você não pode levar uma arma de forte calibre para andar na rua. Né? A não ser que seja polícia civil, aí é outra história. Que mais aqui? Vamos ver. Pessoal, é o seguinte. Evitem qualquer tipo de graça desnecessária. Sejam profissionais. Principalmente comandos, qualquer tipo de comando. Por que eu falo isso? Vai chegar um momento que você vai ter que falar. Ah, mas como assim eu vou ter que falar? Você vai ter que dar uma repreensão em algum mic que está dando problema. Vai ter que bater o peito e falar, tu tá errado, cala e pronto. Aí que vai contar a tua autoridade. Se você for uma pessoa com muita gracinha, você pode chegar nesse cara e ele não te ouvir. Tá? Por que eu falo isso? É recado para os comandos. Comando tem que ter voz, tem que ter respeito, tem que ganhar o respeito do pessoal. O povo tem que respeitar, tá? Isso eu digo porque é conhecimento. Isso você pode usar aqui no mundo virtual, na tua vida profissional também, no teu trabalho, em qualquer lugar, você vai ver que é assim. Você se mistura muito com a massa, a hora que você tiver que falar uma verdade, ninguém quer te saber, ninguém vai te ouvir, ou se ouvir, vai levar na piada. Isso aqui não funciona, a gente não quer isso aqui dentro. Ah, tem os seus momentos de lazer? Temos. A gente vai conceder espaços aí para você falar, desde que moderadamente, né? Moderadamente. Pessoas que estão chegando, a gente sempre pede o seguinte. Primeiro, leiam as regras. Segundo, vocês serão treinados por uma semana pelo comando de guarnição de vocês. Terceiro, aprendam a falar direito. Palavras gírias como tá ligado, mano, beleza, e aí truta, firmeza, suave, na nave, não sei o que mais, não são tolerados. Se você quer ser PM, aprenda a falar. Aprenda a falar o português correto. Não precisa ter acento e ser cedilha em toda a palavra, mas aprenda a falar direito. Eu, vamos ser assim, pessoal. Vamos fazer a diferença aí. Para quando alguém ouvir uma palavra tua, falar, caralho, esse cara aí sabe o que tá falando. Olha que cara, porra. É aí que a imagem do BPM vai crescer. É o conjunto de acertos. Né? É um conjunto de acertos que vai fazer uma imagem boa do BPM. Tá? Por quê? Olha, por exemplo, um caso que já aconteceu, um rapaz da Rádio Patrulha, muito tempo atrás, estagiário, ele estava patrulhando, dirigindo, que não pode, estava dirigindo, estagiário dirigindo. Tava de M4 na mão abordando, com M4, um estagiário de M4, uma arma de forte calibre. E quando abordado, ele, o que, que ele fazia? Falava palavrões, entendeu? Posta aí, ó, logo, cala a boca, vira, fica quieto, chill, entendeu? E isso não é procedimento. Agora, aí o que acontece? Na hora, na época aí, isso era constante. Isso era constante, não tinha corregedoria. A gente exonerou e demos uma dura no comando. Porque como um comando de guarnição, o autor estava vendo aquilo, ele não estava adiantando nada. Não estava tendo uma atitude. Entendeu? Então é complicado. Fiquem atentos, tá? E outra, através de uma brincadeira, você cria um problema. Às vezes tem pessoas que aceitam brincadeiras, tem pessoas que não aceitam brincadeiras, tem pessoas que amanheceu um dia chateado pra caramba, ou levou uma bronca, ou sei lá o que aconteceu na vida dele. Aí você vai lá, solta uma gracinha, pronto, fudeu. Já gerou um problema. Tá? Uma guarnição pode ficar na sala de outra guarnição? Uma pergunta aí muito questionada. Está em regras do TS3, tá, gente? O que, que diz? Primeiro, membros já estão proibidos de entrar em salas de outras guarnições. Membro. Membro já não pode. Comando, pode? Vamos ver aqui. Ó, líder de guarnição não pode mandar em outra guarnição, tá? O líder de guarnição, ele tem direito à visita nas outras guarnições, desde que isso não se torne frequente e atrapalhe o rendimento, tá? Líder pode? Pode. Às vezes o líder quer falar com outro comando, olha, aconteceu isso, ou eu vi um Mike teu fazendo isso, e estão se ajudando, certo? E outra também, porque mistura, querendo ou não, tira o foco, gente, tira o foco. Se tu é rocão, por que, que você tem que estar na rota, conversando com o Mike de rota? Sendo que um membro de rota poderia estar falando assuntos relacionados à rota. Mistura. Aí você faz uma amizade forte com a rota faz uma amizade com você, daqui a pouco, quem sabe quem é quem. Entendeu? Bom. Então, deixa eu ver o que mais aqui. O servidor, a gente diminuiu bastante os problemas, os bugs. Se tiverem algo a ser relatado, por favor, me relate. A gente está correndo contra o tempo para arrumar, deixar a GM o mais certa possível para o dia da inauguração. Tá? Ela está muito bem estável, a gente está bem bacana. O fórum ainda não foi autorizado pela corregedoria para vocês estarem fazendo o cadastramento, tá? A gente tem um fórum que é o bnc.vai.lá e então ainda não está autorizado porque ainda está em fase de construção, a gente ainda está terminando, tá? A hora que a corregedoria dá a autorização, todos já podem logar lá, fazer conta. Vai ser muito importante o fórum, porque às vezes uma gangue que não gostou, sei lá, os BO da vida, vai estar lá no fórum. E a corregedoria é o que vai responder exclusivamente pelo BPM. Eu não vou responder nada, é a corregedoria que vai responder. Tá? Então, ela tem essa autonomia. Transferências. Eu quero transferir pra rota. Quero transferir pra Rokan. Não gostei. A Rokan tá uma bosta. Eu quero ir pra Rádio Patrulha. Não, eu quero ir pra GRPY porque eu acho que meu sangue corre na veia GRPY. Gente, transferência é uma vez só. Pensam bem, escolham bem a guarnição. Se você se transferir pra GRPY, acabou tua vida. Você vai morrer lá. É de lá pra rua. Você vai ter que ser exonerado pra depois, quem sabe, depois de um longo período aí, 48 horas, você poder se alistar de novo. Certo? Então, cuidado. Transferência não é brincadeira. Escolham direito a guarnição de vocês, estudem a guarnição, veja se tem a ver com você, veja se é isso mesmo. Tá? Idade. Recrutamento pra idade. 14 anos, gente. É 14 anos. 14 anos. 15, melhor ainda. Por que 14 anos? Porque tem uma cabeça melhor pra passar um treinamento, pra ele entender, pra ele respeitar, pra ele, pô, entendeu? Pega a pessoa muito jovem, é muito mais difícil, você acaba desgastando mais o comando geral. Você tem que ter uma paciência de Jó, um dobro da paciência pra você poder passar um treinamento. O cara não fica alinhado, o cara fica zoando o servidor, porra. Você tá ali dando uma aula, o cara fica zoando, não é assim. Claro que tem as exceções, tá? Eu deixo muito claro a exceção. A exceção fica a critério de cada comando. Cada comando de guarnição é exceção. E essa exceção vai gerar problema para o comando. Porque se esse Mike der algum problema, essa exceção vai se voltar contra o comando. Porque a corregedoria provavelmente vai ficar em cima. Eu também vou estar em cima. Henrique Costa. Então vai ser bem chato. Prestem atenção, gente. Recrutem se realmente vale a pena. Faça uma semana de treinamento. Uma semana é o suficiente para você aprovar ele na tua guarnição. Sai de estágio, vira soldado. Em uma semana. É o prazo legal para você formar ele. Ah, coronel, mas porra, a rota falou que ia ter treinamento hoje e não teve. A de patrulha falou que ia ter treinamento hoje e não teve. A força tática, enfim. Gente, eles não são... Alguma coisa aconteceu. Que não puderam fazer o treinamento. Tenham paciência. Esse treinamento ele vai ser cobrado pelo comando geral. Porque o comando está ciente do treinamento. A gente vai entrar em contato. Capitão, aconteceu. O que aconteceu? Tal. Entendeu? Quando você está em uma semana de experiência, esse treinamento ele pode ocorrer em dias alternados. Ele não é obrigatório todo dia. É um dia sim, um dia não. Se ele quiser dar um treinamento naquela semana, acabou. Vai de cada comando. Entendeu? Não é um obrigatório, não é, porque tem que ser. E outra coisa, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Você é um estagiário, você é um soldado, você é um cabo. O teu comando de guarnição está passando treinamento. No teu ponto de vista, ele é burro, ele não sabe o que está falando. Engana você. Engana você, porque cada comando aqui colocado não é qualquer comando. Para começar, não é qualquer comando. A gente seleciona muito bem os comandos, a gente tem uma conversa muito aprumada com os comandos e a gente tá junto com eles para ajudar a crescer o BPM. Tá? Se vocês não concordam com algo ou acham que alguma coisa está errado, deem sugestões, é assim que começa. Não é um grupo? Dê sugestão. Ô major, ô capitão, ô coronel... Por gentileza, eu não gostei, eu acho que tá errado o treinamento aí, coronel. Sabe por quê? Por causa disso, disso e disso. Pronto, resolveu o problema. Ele vai te explicar, tá? Tá, pode ir. Felipe Vicente liberado. Então, pessoal, voltando a dizer. Então, tipo assim, aí vamos supor, tem que ter paciência, tá? Mas o dia que você ser um capitão, ser um tenente, ser alguém na vida aqui no BPM por mérito, tudo bem. Aí você faz o que você acha que é certo. Aí o comando vai ser teu. Aí você tem a liberdade de fazer o que você bem entender. Mas até lá vocês são subordinados. Certo? Vocês são subordinados. Então tem que obedecer o que está sendo dito. Querer sendo bom, não sendo, não interessa. Faça a tua parte que ele tá fazendo a dele. Por quê? Vocês estão só recebendo treinamento, vocês não estão elaborando. Ele tem a missão de elaborar treinamento, preparar reunião, preparar pauta, organizar a equipe, ficar no pé, porque tem gente, muita gente aí ausente, força tática ausente, alguns aí, não se apresentam para o comando, enfim. Tem que ter o controle. Se não tiver o controle, pessoas vão ser exoneradas de graça. Pessoas vão ser advertidas de graça. De graça. Então, cuidado, pessoal. A gente não quer fazer isso com vocês, não. A gente não quer fazer isso. A gente quer ajudar vocês. Vamos fazer de vocês companheiros, pessoas de mérito, pessoas de honra. Tá? Deixa eu ler aqui uma coisa aqui, vamos ver o que estão falando aqui. É, Coronel, enquanto o senhor vai lendo isso aí que eu falei, vai dando uma editada bem rápida aí, pra me já repassar aí o site aí para um Mike aqui fazer a solicitação. É, bom, eu queria lembrar aí, né, pessoal, não entra aí agora que o Coronel, enquanto eu tô falando aqui, ele vai fazer edição lá no blog, lá na parte lá do... de falar, conversar com o comando geral, tá? Vai adicionar só mais duas opções quando se fala, quando se refere a conversar com, né? Bom, enquanto isso, eu queria dizer a vocês o seguinte: comando de guarnição, Mike, solicitem, se necessário, baixa, transferência, tá? Converse com o comando geral pelo blog. Tá? Pelo site do Rota Comando. Pelos Sando. Formulários, né? Isso, pelos formulários, né? Porque é bem mais fácil a gente ter o controle e ciência, né? No caso, assim, vai fazendo que lembre a gente, porque é muita coisa, pessoal, tá? É muita coisa, então pode esquecer. Ó, lá tem várias opções, tem solicitação de... Agora, os comandos de guarnições é quem está autorizado a preencher a solicitação de promovidos, tá? Solicitação de promovidos, aí vem afastamento, transferência, baixa, conversa com o comando geral, tá? Fora os promovidos, todos podem fazer, tá? Então, assim, estejam sempre solicitando lá no blog, que é pra gente ter mais ciência, ter mais o controle, tá bom? Bom, a respeito do que o Coronel Oliver falou aí sobre gracinha, a gente tem uma faixa etária, né, pessoal? Se foi estabelecida essa faixa etária, foi porque foi constatado que trabalhar com pessoas da idade inferior à faixa é mais complicado, né? Então, a gente escolheu uma boa faixa etária, muitos entram por exceção, tá? E que tem que dar exemplo. Ô, sargento, o senhor quer apego? Positivo. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. O Sellison é um dos exemplos que eu posso dar hoje, né? Eu acho que é o único, que é terceiro sargento de rota, né? Do BPJ que rota, e tem uma idade inferior ao permitido no batalhão. Isso foi, na época quando ele entrou, né? Eu fiz a solicitação do comando geral e o comando geral mesmo abriu a chamada exceção, tá? E ele vem recompensando, tá? Ele vem recompensando, a carreira dele demorou um pouco, ele começou do zero e hoje é terceiro sargento, tá? Meus parabéns, né, mais uma vez a ele aí, pela idade que ele tem, né, e o crescimento que ele teve ao longo da carreira do sangue. Mas, bom, isso vale para qualquer um. Muitos entram aqui com 13, eu já vi entrar, não sei se com 12, mas com 13 eu já vi entrar, tá? E que não dão o gosto, né? Não dão, assim, o prazer de dizer assim, ó, essa exceção foi bacana que a gente abriu, não é? A gente abriu a exceção com vontade e ele recompensou, né? Então, pessoal, consciência, né? Pelo amor de Deus, vamos tentar fazer da 17 melhor. Conseguiu ele estar lá agora, né? Aí eu vou fazer logo após. É o seguinte, vale ressaltar, é muito importante sempre falar isso, tá? O Coronel Igor Marques, ele tá dando um curso de início de patrulhamento, tá? Como você fala através do Whisper para cada guarnição. Todas as guarnições a 17 BPM, elas são numeradas, desde o 1 até o 8. Então, por exemplo, a Rádio Patrulha número 1, a Força Tática 2, a ROCAN 3. Então, sempre que você for iniciar um PTO, tem um procedimento correto a ser informado. Não é, por exemplo, rota, BP Choque, rota, Tobias Jaguar, que é iniciando um patrulhamento, que é a PQRV, qualquer QRU joga em rede, sei o que, é nóis, tá ligado. Não é assim, não. Ah, eu não quero um livro no Whisper, porque o Whisper tem que falar só o necessário. Tem que saber se apresentar. O Coronel Guermark já está ciente, ele já sabe passar essa instrução. Ele vai passando de guarnição em guarnição, realizando o curso. Uma semana na RP, ou um dia na RP, ou segundo dia na. Enfim, ele vai passando de guarnição em guarnição, chamando os Mike. Vocês vão aprendendo. É muito simples aprender, tá? Então é muito importante vocês aprenderem para a gente ter um padrão, tá? Um padrão. O barra D no servidor pode ser usado também? Pode. Para início de PTO, fim de PTO Padrão fixo. e alguma coisa de urgência. Depois vocês leem as regras do TS3. Vamos lá. Bom, User in regras your channel TS3 was e kicked from regras, the elas não server. mudam. O que vai mudar é as normas diárias. Diária todo dia. Então, pode ser que aconteça alguma mudança aí. Até hoje, graças a Deus, não mudou ainda. A única coisa que está lá, fica proibido modificar numerais das viaturas. Por quê? Justamente por causa do curso. User Dessa was moved to your técnica, channel. desse procedimento, tá? Então, isso facilita até mesmo futuramente a implantação de um Copom, tá? Pelo reconhecimento de cada viatura. Então, vai ficar muito bacana isso daí aprender. Tá? Não esqueçam depois de ver com Igor Marques. Bom, recrutamentos, alistamentos, duas formas aí. Ambas formas com formulário. O comando geral pode correr atrás, né? O comando da guarnição pode correr atrás. E a gestão do Estado-Maior também está aqui para atender qualquer um deles. Então, foi aprovado pela gestão. Logo em seguida, é chamado o comando de guarnição e autorizado, né? Já apresentando já para o comando de guarnição. Ou às vezes o comando de guarnição já viu aquele Mike, já teve uma conversa direta com aquele Mike. Então ele informa esse nome lá para o comando geral ou para a gestão do Estado Maior. E quando essa pessoa chega na recepção, a gente já sabe de que guarnição que é. Opa, aquele Mike já é Mike do comando de rota ou da Rocan. Então a gente já sabe para quem que é. A gente não vai ficar perdendo tempo entrevistando, perguntando a vida do cara, o batalhão do cara, não. É muito importante que vocês, comandos de guarnições, tá falando com o Mike, passa o nome aqui para nós. Amanhã vai entrar um Mike aí chamado nome tal, tá? Guarnição Rocan tá vindo aí. A gente já vai ter ciência. Provavelmente a gente já vai ter recebido o formulário e já está tudo certo. Só para constar mesmo. Certo? Afastamentos. Preencham o formulário. Tudo vai ser formulário daqui para frente. Tudo. Não sabem como usar? Entrem no Rota Comando Samp, tk/tk.tk, né? Menu D1. Qualquer coisa, Igor Marques ensina. Comando de guarnição também ensina. Todos eles devem saber. Se não souber, procurem Igor Marques. Eu já fiz a revisão com o Igor hoje, ele já viu como é. Tá tudo certo. Tá? Bom, gente, para não estender muito, o que eu tinha que falar, acho que é só isso. Tá? Batalhão tá de parabéns. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês, sinceramente. Estou muito feliz. A 17 hoje, tá melhor do que há duas, três gerações atrás. Tá, hoje nós temos um efetivo muito melhor, uma comunicação muito melhor, nós temos comandos melhores, regras, procedimentos, formas de conduta, tudo tá muito bacana. Muito melhor mesmo. Quem sai aí a mundo afora reclamando do BPM é porque não tem perfil para estar aqui dentro. Tá? Porque aqui a gente é justo, que a gente não dá relaxo com ninguém não. E outra, a gente sempre tem que defender o BPM, tá? Sempre, sempre que possível, defenda. Você viu o cara comentando alguma coisa errada? Não precisa xingar, não. Mas dê uma palavra para ele. Ele tá errado. Entendeu? Semana atrás aí o Guilherme Paulo veio me pedir desculpa. Foi um acontecido, um passado já, antigo, User was moved que to your aconteceu entre channel. nós. Hoje ele é da 25. E a gente conversa profissionalmente, né? Bem que a amizade à parte, mas profissionalmente a gente ainda conversa. Então, de vez em quando ele aparece aqui procurando alguma informação, alguma coisa. User Gente, disconnected from your Lennon, channel. do 13 BPM, E... mais? Falei isso no corpo maior. Quem que é, Igor? É Leno e quem mais? O outro? Não lembro agora. Estão querendo roubar Mike, tá? Fiquem espertos. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, reportem ao comando geral, reportem à corregedoria. A corregedoria tá... vai investigar. Cuidado, proteja a nossa, o nosso BPM. Tá? Tá? É, Coronel Igor Marques, você quer complementar alguma coisa na reunião, dizer algo? Não, vamos agora. Coronel. Não quero complementar nada, não. Tá, vamos agora para os comandos de guarnições presentes. Capitão da Força Tática. Tá aí? Deixa eu ver. Tá aí, ok. Algo a dizer, capitão? Uma palavra aí. Microphone negativo, coronel. Microphone muted. Ok. O que mais está com presente? Rota. Major Rodrigues, com a palavra aí, algo a dizer? Só queria parabenizar a equipe aí que vem crescendo cada dia mais. Parabéns aos comandos gerais aí que fez um ótimo trabalho no recrutamento de todos aqui. Eu tô há quase 2 anos e meio no batalhão já. E só tenho que agradecer aí pela oportunidade de entrar nele e crescer cada dia mais. Positivo. Vamos aí pro comando de Rocan. Comando de Rocan. Gentileza aí, alguma coisa a dizer? Com a palavra. Negativo. Algum comando mais presente? Eu queria falar aqui bem rápido. Pode falar, coronel. Só para também agradecer aí, cara, cada dia eu fico mais feliz com esse batalhão aqui. Apesar de que, como o coronel mesmo fala, né, o comando geral só toma na cara, mas eu fico muito feliz com a equipe que a gente tem hoje. E a gente pode trabalhar e que vocês são pessoas muito boas e que a gente tá aqui com vocês porque não é à toa, né, pessoal? Então, assim, muito obrigado. Vocês são os responsáveis por fortalecer o nosso comando, tá? Então é isso aí, disponham sempre aí do comando. Eu só quero acrescentar também, pessoal, que é o seguinte, a gente passou por um problema antigamente. E a gente está tentando mudar, enfrentar esse problema. O que que é? Ah, o BPM não tá bem, tô saindo fora. Entendeu? Ah, sei lá, não tá patrulhando, não tá... Ah, eu só vou pôr barca na rua quando uma gangue tiver no servidor. Isso já aconteceu aqui, hein? Cuidado. Deu mal quem falou isso. Não tá aqui hoje. Isso não é procedimento, tá, gente? Não é procedimento isso daí. Não existe isso. Não existe. Então, o fato de, só vou jogar quando o BPM, sei lá, bater 100 Mike e no servidor tiver 200 gangue, aí eu vou jogar. Não, não é assim não, gente. BPM estando bom ou estando ruim, vocês têm que fazer a parte de vocês. Se vocês são bem tratados aqui, se vocês são... Gente, vocês vê aí, é só abrir o olho, você vê como que é o comando geral, o tratamento, como que é o... treinamento que vocês fazem, como que é o servidor. Enfim, gente, honrem isso daí, tá? Honrem, a gente faz, gente, eu passo dias aí, noites, varando madrugada aí pra arrumar as coisas, conversando com os comandos. Enfim, o trabalho da gente aqui é árduo. Não abandone assim por qualquer oferta, porque a 25 me ofereceu lá o comando de rocão, comando de rota, você agora coronel. Calma, gente, tenha paciência. Vocês têm condições de aqui crescer aqui dentro e fazer história na 17. A 17 hoje, ela tá em meio a muitos BPM, ela tá se mantendo viva, de pé. Ela tá mantendo de pé cada dia mais forte. Vai chegar uma hora que os BPM vão parar e a gente vai estar de pé com mais de 100 Mike. Certo? Até lá vocês podem fazer história. Então, gente, por isso que eu digo, eternos companheiros de farda. Além de você ser um companheiro de farda, você pode ser eterno. Você um dia sair daqui, você vai ser lembrado com muita honra, tá? Muita honra mesmo. Vai depender do trabalho de vocês. Meu batalhão é de vocês, não é meu. É de vocês. O resultado, a qualidade existe com o trabalho de vocês. Se vocês forem eficazes, nosso BPM vai ser o mais fodido do mundo. Melhor que até a G13, se bobear. A G13 eu já ouvi muito bem dela. E a 17 acho que já até passou isso daí, tá? Até passou isso daí já. Então vocês não estão num BPM qualquer. Vocês estão num BPM muito decente, tá? Muitos aí se orgulham de estar aqui hoje. Então, gente, não se entreguem por qualquer coisa. Não sejam peças vendidas, assim, a qualquer preço, a qualquer... Se valorizem. A gente trabalha em cima de vocês, tá? Não abandone o BPM. Se um dia ou outro a gente tiver... Porra, o servidor caiu, e agora? Vai demorar uma semana pra arrumar. Não abandona a gente. Abandona a gente não, certo? Porque os que fizeram isso anteriormente se arrependeram, porque hoje não estão aqui mais. Muitos contatos entram em contato comigo e eu não autorizo. Porque eu não acho certo. Pudessem, se quisessem, teriam pedido baixa, né? Seria muito honesto, assim, alguém pedir baixa, mas ninguém pediu. Foram saindo, saindo, saindo, saindo, saindo. Ah, agora vem com cara lavada, caralho, né? Passa lá um sabãozinho, ó, oh, coronel, e aí, amigão? Bate no ombro, e aí, amigão, beleza? Lembra de mim? Então, aquele cara lá da Rocan, lá, parceirão seu. Cuidado, hein, gente? Cuidado, falsidade não funciona. Cuidado, sinceramente, cuidado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por todos estarem presentes. Obrigado mesmo de coração. Parabéns pelo trabalho de cada um, aos promovidos que estão se promovendo, tá? Eu fico muito feliz, para mim é uma grande satisfação quando alguém é promovido, porra, de soldado para cabo, de cabo para sargento. Cara, é uma pessoa a mais que tá somando no BPM, é um comando a mais que eu tenho. É uma puta, entendeu? Não tenho o que falar. Eu fico muito feliz mesmo. Se esforcem, pessoal. Isso aqui é que nem um time de futebol, tá? Amem isso aqui, tá? Se eu tô aqui até hoje, é porque eu faço por amor, entendeu? Eu faço por amor. Porque batalhão que fica trocando de comando, pra mim não é batalhão. Me desculpem, mas pra mim não é. Tá? Então é isso. Disponham sempre do comando geral quando precisar, tá? Recorram quem tiver que recorrer e podem ficar à vontade para solicitar, conversar com a gente particular. Pode ser um problema de casa, com a tua mãe, com o teu pai, no seu serviço, qualquer coisa no mundo. A gente vai ter um grande prazer de atender vocês. Sério mesmo, de coração. O que eu puder ajudar... Desde uma configuração num computador, alguma coisa que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Tá? Se alguém estiver te criticando em algum outro servidor, alguma coisa, eu vou lá peitar. Vou tolerar ninguém falar mal de vocês aqui dentro. Como muitas vezes eu já defendi, certo? Porque eu não acho justo. Certo? Então é isso. Deixa eu ver aqui comentários. Quem me escreveu isso aí é pra particular, mas pode esperar a reunião acabar? Foi o Major que escreveu? Eu nem vi, deixa eu ver aqui. Henrique, pra finalizar, a última palavra pra acabar agora a reunião e todos dispensados. Última palavra? Isso. Disciplina. Está encerrada a reunião. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado muito aí. Bom trabalho a todos, que é a PQRV. Do comando geral. Senhores, por favor, antes disso, permaneçam aqui na sala. Coronel, já pode ser encerrada a gravação. Obrigado, capitão. Boa noite a todos.